Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. E aqui é o Rafa! Aqui é o Borbão! Aqui é o Nando Almeida! Aqui é o Leone! E está começando mais uma Perdeu a prática! Casgou, é? É, não, isso que eu gravei um podcast sobre o Rogue One uns tempos atrás. Mas enfim, está começando mais um podcast Banco de Cérebros, edição de número 61. Nessa edição, pessoal, nós vamos fazer um resumo, né, sobre o que ocorreu no ano de 2016, esse nosso querido ano, que matou tanta gente, que trouxe tantas discussões por filme de super-herói, cara, pra criança. E, cara, que trouxe várias experiências novas, as nossas vidas na cultura pop, tanto dentro quanto fora, né, desse mundo do cinema, quadrinhos, séries, enfim. Então, gente, começando aqui o podcast, eu estou aqui primeiro, quero ressaltar o retorno, que é sempre o retorno quando ele participa, de Nando Almeida. É sempre um retorno mesmo, né? Sim, e estávamos comentando antes, né? Faz mesmo, cara, a gente está comentando antes de começar a gravação, mais de três anos. Faz mais de 3 anos que eu participo do BDC esporadicamente. Sim. Só participações especiais VIPs. É, eu acho que aqui dos membros, fora eu, né, mas dos membros de participação, né, nessa edição que está o mais antigo é o senhor, o mais vovô, né. Uma honra. É um prazer. É, tem os bebês, né, bebês esses, barbão. Bebê, com... cara, já tô aqui há muito tempo nesse podcast. Já tá há muito tempo, né, isso desde o ano passado, né, mas... Já tem um tempo, rapaz. Já tem um tempo, já tem sua história no BDC já. Barbão que nesse tempo que não participava virou streamer, né? Streamer, gravei muito Street Fighter, ninguém assistia, mas eu me divertia. Era legal porque... É o mais importante. Era, a gente podia trocar as músicas. Quem assistia a live podia mandar uma hashtag e trocar uma música. A gente ficava mandando um monte de música aleatória. Rafa era um jeito do caralho, maluco. Puta que pariu. Eu jogava um monte de música ali no fundo, aí jogava o vídeo do Bambam e... jogava tudo que era pra você. E falando sobre vídeo de Bambam e memes e enfim... Está ele aqui, o dono daquela voz robusta, o cara que infelizmente não está mais nos proporcionando grandes podcasts, não que está morrida, né? Mas que deixou de fazer um grande podcast que era publicado no Banco de Cérebros, que é o Decilândia, da página Decilândia, Fael Leone. Opa, eu queria agradecer aqui por terem me convidado. Eu sou o estreante que já havia estreado anteriormente, mas não participou. E fechou com esse grandioso podcast que era o Decilândia Cast. Sim, mas a página ainda está ativa de vez em quando eu apareço. Mais ou menos, né? Mas a gente tenta fazer uns memes aí. Eu tentei fazer uns memes de Rogue One, mas me seguraram, falaram que eu ia dar muito spoiler e que não podia. Bom, pessoal, neste podcast a gente vai fazer um resumo de o que aconteceu em cinema, TV, em games, enfim, em geral também, mas em acontecimentos, né? Mas a gente vai começar aqui com um dos cargos chefes nossos, que é cinema, e nós vamos falar sobre os filmes que foram lançados, os grandes destaques, né? Porque existem vários filmes, mas eu primeiro quero puxar assim, no início de lançamentos, né? Acho que um dos primeiros destaques, até em filmes de adaptação de quadrinhos, tudo foi o Deadpool, né? E foi. O filme realmente mostrou algo bem diferente, né? Algo bem diferente do que seria do que a Fox estava acostumada a lançar, né? Faz um jabá do Decilândia. É mesmo. Tem aí você pode acessar o BDC e você vai encontrar o podcast Decilândia Cast que a gente gravou sobre Deadpool. É, e a gente não precisa... Participou, meu irmão. Então não tem nem porque a gente também comentar muito sobre, é bom vocês ouvirem um podcast, sim, né? Mas deixa a visão geral é que o filme foi bom. Foi bom, exatamente, né? Porque foi um dos melhores, né? Que a gente teve exemplares muito bons. A gente teve. Que ninguém jamais imaginaria. Tipo, Deadpool são os melhores filmes. Guerra Civil foi um ótimo filme. É, a gente teve um mais ou menos que foi. Doutor Estranho foi recentemente. Foi legal, mas a Fórmula Marvel ali de novo, só que um pouco mais desgastado. Mas foi legal. Não foi aquela montanha russa de emoções que assistiu um filme da Marvel? Não, foi um filme da Marvel. Ah, beleza, ok, tá? Eu confesso que eu esperava que o Doutor Estranho ia pegar essa Fórmula Marvel e ia jogar ela pro alto. E falar assim, agora tá aqui a nova Fórmula Marvel na cara de vocês. Mas não foi, né? Isso. E falaram que era tipo tudo diferente do que você já tinha visto da Marvel. E na verdade, não, né? Marvel com cogumelos. Exatamente, agora o Guerra Civil foi legal, ele mostrou bem os ele foi até melhor em alguns pontos do que a própria HQ de Guerra Civil, né, cara? E eu acho que deu aquela divisão, eu considero assim, porque ele deu aquela, inclusive, aquela divisão de opiniões entre o Capitão América e o Tony Stark, que a HQ não trazia. A HQ colocava o Tony Stark, até porque é um personagem diferente nas HQs, mas colocava ele muito mais como um certo vilão da história. E eu sinceramente eu acho o personagem dele nos quadrinhos desprezível, então até por isso que eu não gostei da HQ. Então acho que valeu pro filme, porque eram opiniões, eram pontos de vista diferentes sendo defendidos ali, que não estavam totalmente errados, né? E que levou os heróis a brigarem. Eu acho que valeu ali o argumento pro filme em si. Valeu a porradaria também que rola no aeroporto lá, que é fantástica. Sim, isso é muito boa. Então, sequência ali do Homem-Aranha ficou muito bom, cara. Homem-Aranha, né, que roubou a cena com o quê? 5 minutos de cena? Foi, exatamente. Diferente do Coringa, né, que apareceu no Esquadrão Suicida, mas, cara, filme... Não. Mas o problema nem é o Coringa participar pouco, né? O Coringa, venderam o filme, parecia que era Coringa e o Esquadrão Suicida. E os amigos, né? Essa é a diferença. É, Coringa e seus amigos. E seus amigos. Por isso que foi decepção e ninguém se decepcionou com o Homem-Aranha. Ah, mas a gente já ia no cinema já esperando que o Coringa podia aparecer pouco. Já se falavam antes, mas o problema não é nem o Coringa. O problema é aceitar a verdade, né? Que o filme é horrível. Não, o problema é o Jared Leto. É, também. Tudo isso é um problema. Mas o Jared Leto é a cereja do bolo em overacting. Jared Leto, fica aí, faz um Coringa na sua. Fica de boa, cara. Não precisa exagerar. Não, tranquilo. E faz puta. O que o Goku botava pra caralho era aquela tatuagem na mão dele. MC Guimê, né? O filme inteiro ele ficava botando aquela mão na cara, tá ligado? Que coisa escrota, cara. É a única piada que eu sei fazer com o Coringa, gente. Olha aqui, ó. Meu Coringa tem um desenho de uma boca aqui e eu vou colocar sempre na frente da minha boca. Só que eu acho que a gente antes tem que comentar, na verdade, um filme que influenciou pra que o Esquadrão Suicida fosse do jeito que é. Que é o Batman vs Superman. Ah! E a gente chegou num ponto delicado. Porque o Desiland acabou por causa disso. Eu acho. Não teve, na verdade, nunca uma gravação. Não. O que é qual que é a história? Vocês se permitem. Inclusive, o próprio Nando falou assim: acho que a gente gravou de Batman vs Superman. Não teve. BDC não teve. Porque já tava em recesso na época. 2016 foi o ano que o BDC não teve praticamente nada. Rolou uma gravação sobre o DCland em que o Fael tava animado pra caramba. Primeira gravação estava o Descontrolado do podcast Descontrolado, qual eu sou editor. Tava. Sério mesmo? Exatamente, eu e Fael, só nós três. E aí, o Edu, na primeira tentativa teve o Edu. Vocês já pediram natural, descontrolado? Ele é chato pra caralho, aquele cara. A gente tentou. A gente gravou o podcast e aí teve a discussão. Deu eu defendendo que o filme é horrível, porque é. Não. E o Fael, né, maravilhado com o cinema puro que é Batman vs Superman. Eu acho que Batman vs Superman tem coisas boas no meio de muita merda. Sim. Tem ideias legais, né? Não, é que realmente ninguém nunca tinha comentado que o nome da mãe dos dois é Martha. Só que usaram de uma maneira tão ruim, cara. Que o Superman, tipo, ficou com... O Batman, na verdade, ficou com cara de quebraram o meu encanto de tentar assassinar esse alienígena de sangue verde. Foi um hype desgraçado pra esse filme, sério. Ah, mano, foi. E o pior que nem foi. Forma, e o pior que nem foi quebra de hype, cara. Acho que o filme mesmo não se sustentou. Acho que. Eu não sei, são vários fatores que não valem a pena a gente comentar. Mas assim, não é um exemplar de filme de adaptação de quadrinhos bom, certo? O Fael gostou do filme. Gostei pra caralho. Eu tenho uma tatuagem. Defende o filme, cara. Defende o filme. Ah, defende o filme. Quero ouvir. Vou tentar defender, né, o filme aqui. É, cara, é basicamente isso. Vocês já defenderam o que eu tinha pra defender. O filme é legal, cara. Eu gostei. Como fã, cheguei lá, acho que maravilhado, porque era um filme que eu esperava. Na gravação do Desilândia Cast que a gente brigou por detalhe. Puxa, cara, um detalhe pífio ali no filme. Então, tipo, tem isso. Ligaram, que influencia pra caramba. Não, não, ninguém brigou com o descontrolado. Você assistiu a versão estendida, Rafael? Eu vi a versão estendida, Não consertou muito, não. Deu assim um tom. Ah, ficou melhor, cara. Assim, não ficou. Sei que, ficou melhor, pô. Não. Mas eu acho que conseguiu deixar mais explicado o que ele queria explicar. Mas aí, vamos ligar, inclusive, com o Esquadrão Suicida. Porque eu falei que foi um filme que influenciou pro Esquadrão Suicida ser do jeito que é. Que o Esquadrão Suicida era pra ser um filme. E aí Mega eles. Dark, né? Tipo, toda a parte gráfica, design do filme, era tudo darkzão, cara. Escurão, cara. Deixando o filme colorido pra caralho. É, depois ficou verde e rosa as cores do filme, cara. Eles usaram a música mais triste do Bee Gees, assim, triste no sentido, né? Então não era pra ser dark. Devido ao fracasso, às críticas negativas de todo mundo, Batman vs Superman, aí os caras falaram, porra, a gente tem que deixar mais Marvel aqui, estou fazendo aspas, entre aspas. Tem muita deixar aspas. Mais Marvel. E o filme não conseguiu, infelizmente. Isso, eu tava torcendo muito, cara, que Batman vs Superman fizesse um sucesso do caramba pra DC vir com tudo, brigar pau a pau com a Marvel, porque, né, a gente gosta das duas, né? Quanto mais filme de super-heróis, mais melhor, né? É mais legal. É, isso que eu ia falar. Não comentem assim, sendo... Gente, olha, eu penso que Batman vs Superman é ruim, mas ninguém tá falando mal da DC. Porque a DC, em quadrinhos, ela tem muito mais exemplares de histórias boas do que a própria Marvel. Sem falar que esse ano teve o DC Rebirth, que tá muito legal a DC. Próprio nos quadrinhos, ela tá muito legal. Tipo, foi o ano em que a DC foi ruim no cinema e foi boa nos quadrinhos, cara, em todas as outras mídias. Então, assim, eu, Rafael, gosto de ler em quadrinhos tanto um Lanterna Verde, quanto pegar um Homem-Aranha, quanto pegar um Demolidor. Então, assistiu o Lanterna Verde do Ryan Reynolds também. Clássico, cara, clássico. Tá falando que a DC, cara, sempre tá ganhando nos quadrinhos e foi no cinema? Cara, jogo também, a DC humilha a Marvel, tem que lembrar isso, né? Teve uma chance. Em animação, cara. Porra. Compara qualquer jogo da DC, cara, com um Batman da série. É. Tá quer dizer, qualquer jogo da Marvel. Tá, talvez só o Marvel se ficar com o Batman de frente. O resto, cara, não tem nada. As animações da DC é fora de... Não é o fim do mundo, gente. Não é o fim do mundo, não. O Assalto à Arca, porra, aquilo é muito bom. O Nando acha legal essa discussão, eu acho chato, eu não gosto, eu acho que desgasta, sabe? Eu acho que a gente não precisa disso, entendeu? Eu só queria dizer que eu percebi o tom de Esquadrão Suicida quando começou com a história da Joe, que terminou com o tom 21 Pilots, cara, então... cara, que eu achei sensacional. Eu tava animadão, cara. Eu achei a música foda, eu falei, caraca, agora vai! E não. O meu hype voltou por causa da Liga da Justiça, porque eu quero que seja um filmaço, quero que acertem finalmente, mas vamos ver, né? Só ano que vem pra saber. Mas aí, adaptações de quadrinhos também, gente, pode comentar aqui um filme que acho que poucos comentaram, porque na época que todo mundo falou que era uma droga, e eu fui o único no cinema com um sorrisão no rosto, que foi X-Men Apocalipse. Ah, cara, eu gostei de X-Men Apocalipse, cara. É legal, ok. Cara, todo mundo falou, nossa, horrível, mas... Cara, assim, é bem inferior ao Primeira Classe, mas o Apocalipse, enfim, ele repetiu tudo que teve de bom na franquia X-Men no cinema, né? E aí ficou realmente essa impressão, inclusive com até furo de roteiro, problema de linha temporal, tem tudo ali. Mas ficou realmente essa impressão de que a Fox estava fazendo mais do mesmo, né? E realmente foi isso. Inclusive até o vilão, pô, o Apocalipse, ele tem a mesma motivação do Magneto. Mas mesmo assim, gente, eu ainda acho legal porque eu fui pego por um sentimento que eles são... Não é covardia, né? Mas o elenco do filme é muito bom. Sabe? E os personagens, você já se importa com eles. Então eu fui pego por uma situação de que eu fui entretido pelos personagens que eu já conhecia, pelas situações feitas com esses personagens que são feitas realmente para poder remeter a você gostar do filme, né? Remeter a primeira cena do Mercúrio, a parte do Lago Aquai do Wolverine, e, enfim, tem tudo isso no filme para poder, olha só que legal, a gente tá trazendo isso que é bem legal de novo e tal, mas pô, primeiro, Bryan Singer tá fazendo de novo X-Men 2, e a gente tem que realmente, o X-Men Primeira Classe foi de justamente tão bom porque ele inovou. E aqui eu tô vendo mais do mesmo de novo. Então, é um filme que tem sérios problemas, mas ainda assim eu me entreti, eu fui pego por essa, por esse massa véísmo, porque é, tem ação pra caramba, inclusive, X-Men, no filme. É o meu Batman Superman seu. Aí, ó. Isso, aí, é o que eu ia comentar. O meu Batman Superman pra mim é o X-Men Apocalipse pra você. Ah, exato. Eu gostei bastante da cena do Mercúrio, cara. É, não, é legal. É Sweet Dreams tocando, né, cara? Que loucura com essa cena. Porra, sensacional. Ressuscitou a música, né? É. Sim, ressuscitou fazia tempo. Porra, eu cheguei a escutar essa música na rádio, cara, depois do filme. O de Bruno Barreto agora, pode ser? Bora, embora. Eles que têm apenas 8 meses de carreira vieram aqui. Primeiro programa foi aqui o encontro. É com vocês. Vamos lá. Hoje eu quero um dia de você, eu quero mais. Sentir o cheiro dela, que eu nem me lembro mais. Que um dos destaques que eu acho que foi subestimado e foi muito bom foi o Star Trek Sem Fronteiras, que demonstrou-se um grande filme, dessa nova leva de filmes, né, da Kelvin Timeline, tudo. É realmente o filme que traz Star Trek, o mesmo sentimento, o mesmo estilo de história. Enfim, a gente comentou isso até um pouco no podcast que foi o 59, que foi sobre Jornada nas Estrelas. Então eu recomendo que a galera que ouça, mas fica a minha recomendação, que é um ótimo filme. Teve Warcraft, né? Foi a grande tentativa de voltar os jogos pro cinema, né? Mas infelizmente. E foi bom, não vi, cara. Cara, eu assisti, não gostei. Muito mal mesmo. Não vai ter o 2, foi bem fracassado. Mas né, teve Assassin's Creed agora, né? Lançou, acho que essa semana, inclusive. Mas eu vi uma galera falando mal também. Eu tava botando esperança nenhuma nesse filme, falo logo. É, nossa, eu não sei, gente. Adaptação de quadrinhos desde Mortal Kombat não se fazem algo que... Eu não sei o Silent Hill, Silent Hill, cara, eu nunca Silent vi, porque eu sou ainda cagão. Continua sendo a adaptação máxima de videogames pro cinema. Logo, logo vem aí, tô falando, né? Que vai vir o Uncharted, vai The Last of Us... Tem um filme do Metal Gear aí que tá na gaveta há 1000 anos, que tomara que nunca saia. É, pra não, né, foda. Pra não cagar. Já cagaram com o Max Payne em 2008, cara, aquele ano foi triste. Ah, não, né? Max Payne, meu jogo favorito. É, gente, olha só, esse ano teve Animais Fantásticos e Onde Habitam, que aí sim é uma retomada do universo Harry Potter. E ficou muito legal, porque eu reassisti os filmes do Harry Potter antes pra poder assistir esse filme. E não tem nada que precisa, né? É, realmente, porque é legal que ele mostra, ele tá no mesmo universo, sabe? Ele traz os elementos legais, né? Só que assim, não é nem a... Harry Potter você tá vendo a parte britânica da bruxaria. Uhum. No Animais Fantásticos você tá vendo o Newt Scamander, que é britânico, ele escreveu o livro no universo do Harry Potter, que é o Animais Fantásticos, só que ele vai pros Estados Unidos, é Nova York. Então você tá vendo a parte americana do... Também é uma parada muitos anos atrás. E muitos anos atrás também, isso é anos antes mesmo da Grande Depressão dos Estados Unidos. Então... A única referência que tem de Harry Potter mesmo, eu acho, do atual, é quando citam o Dumbledore. Eu acho que só isso. Dumbledore. É, e tem a... uma Lestrange, né, da família Lestrange. Ah, é verdade, verdade. Eu até comentei com o Rafa, que provavelmente deve ter um easter egg, deve ser maneiro, é que na parte, eu acho que é episódio 5, quando aparece a árvore da família do Sirius. No Ordem da Fênix, mas não. Eu fiquei de procurar assistir o nome dessa mulher, cara, que seria um easter egg maneiro pra caralho. Pra ver se tava ali, né, mas é diferente, gente, até o conceito, é Animais Fantásticos, ele mostra a maleta, inclusive, do Newt, que é um conceito meio Doctor Who, né, ela é maior por dentro, então mostra ali todo o ambiente dos animais, nada me tira da cabeça que tem influência pra Doctor Who no Newt, porque ele usa a gravatinha borboleta, né, tem a maleta aqui. É bem Doctor Who. Isso mesmo, até... Mas ele tem uma personalidade bem introspectiva, fica legal pro personagem. É legal, pra quem não viu, gente, Animais Fantásticos é... Só que ele é diferente de Harry Potter, até... Mais que seja o David Yates que seja o diretor, ele ainda até muda um pouco o estilo dele pra direção no filme. Fica legal. Pô, tem o Ron Perlman como... Caralho, cara! Ele dubla um... É, um duende, cara. Eu fiquei louco, cara. Quando eu fui ver, só tinha dublado. Aí fazer o quê? Eu aceitei. Aí, durante os créditos, minha amiga lá, a gente ficou... Ela falou, bora ficar, que vai ter cenas finais. Eu falei, tu tá maluco, esse aqui não é Marvel. Mas, vamos ficar. Eu fiquei lá, beleza. Daqui a pouco apareceu na tela. Romper, meu... Caralho! caralho, maluco, e eu não vi que eu vi dublado. É Leda Lestrange o nome da mulher. A Leda Lestrange, exatamente. É. E vai ter mais filmes, inclusive a J.K. Rowling, que tá escrevendo, e tá escrevendo muito bem, porque a história do filme é muito boa, né? Ela falou, assim, que vai ter mais uns, acho que vão ser 5 filmes no total. Sério? E ela escreveu, exatamente, e ela escreveu a palavra 5 em vários idiomas. O primeiro é em inglês, representando os Estados Unidos, que é esse filme, e tem o Brasil, ele tá 5 escrito em Brasil, então vai ter um filme que vai ser no Brasil, na Floresta Amazônica, no Castelo Bruxo, que faria todo sentido. Sim, inclusive comentam que a Caipora vai ser uma das protetoras do castelo, a escola de bruxaria ali, né? Pode ser legal, cara, mostrar esse... Já tem o tio Vitor também. Eu só acho que... Ai, o Vitor Voz! Caramba. Mas Animais Fantásticos vem com polêmicas, né? Por causa de Johnny Depp e tal, toda aquela treta. Sim, mas aí ele já tinha assinado antes. É, ele já tinha assinado antes, tá? Ele bateu na mulher e aí a galera queria boicotar o filme do Animais Fantásticos, que ele aparece. É, teve isso esse ano, no Uberhart. E vai aparecer bastante no 2. Deveriam ter deixado, é claro, né? Ele assinou o contrato antes de acontecer isso, né? Pro filme, então ele já tinha filmado e tal, mas deveriam ter deixado Colin Farrell. Porque o Colin Farrell, só como ator, ele tava muito bem ali, como o vilão, né? Bom, aí vai ter o Johnny Depp. E Johnny Depp já deu no saco, já, gente. Já encheu, já. Não é, é esse fato e demais, sabe? Até a interpretação, o cara não tem feito mais muita coisa que preste, não. Vamos falar de Caça-Fantasmas? Filmão. Pau no cu de quem não gostou. Filmaço. É um filme bem engraçado, cara. Eu curti. Não um filmaço, mas valeu. O lado negro da internet vindo com tudo pra cima desse filme aí e escrotizar até as redes sociais das meninas que participaram e tal. Foi meio chamando rico, a outra, tá? De macaca. Nossa, que intenso. Porque mexeu com os personagens dos Caça-Fantasmas originais. Tinha que ser os caras... Não, cara, porra, vai se fuder, meu. É foda, mas isso é uma parada que me deixa muito triste, cara, com a internet e com os fãs. Eu acho que o que fez, colocou lenha na fogueira nesse filme aí, não foi nem o fato de ter mudado os personagens. Por mim, pode botar uns travecos ali, mano, não tô nem aí. Tô contando que o filme seja bom. O problema foi na divulgação do filme. Estavam deixando completamente o filme de lado pra essa mudança. Ah, não, porque agora as protagonistas são mulheres e elas são empoderadas. Isso e aquilo. É, venderam e acabou filme... irritando aquela parcela da internet que não gosta disso. Tipo, já tava nego puto da cara porque trocou por os personagens. Aí utilizam isso, então pronto, leu na fogueira e começou. Mas o filme não é tão ruim não, cara. Mas foi a crítica. Não, mas no filme, inclusive, eles deixam claro de que na história não existiu nenhum outro caça-fantasma. Não existiu um grupo. Uhum. Que elas foram realmente precursoras. E o elenco original... Pelo menos os que estão vivos, né? Eles participaram do filme como outros personagens, né? Sim, um então, reboot. Então foi uma homenagem. É, um reboot. Isso é legal. Infelizmente o Rick Moranis. Nem isso fizeram pro Rick Moranis quando voltar não, a atuar, infelizmente. Ele não atua faz muitos anos já, né? Não, mas ele deveria voltar, que era um puta ator, né, cara? Ele é foda. É, sinto falta dele mesmo. A gente teve aí o Star Wars Rogue One, né? Rogue One, uma história, Star Wars. A gente fez um cast sobre ele, né? Mas o Nando quer comentar. Sem você, porque não tinha visto o filme ainda, né? Chorei horror. Sim, eu vi do dia legal, que vocês gravaram, eu vi o filme duas vezes, cara. Pô, mas não tava na hora pra gravar. Cara, sacanagem. Só uma vez só. A opinião minha, a galera já pode ouvir no podcast, mas eu quero saber de vocês aí. Gostaram do filme? Adorei. Eu peguei um easter egg aí que eu não vi ninguém comentando. Qual? Quando a galera chega lá no, na caverna do Sal Guerreira lá. Aparece aquele cara que fica na frente do Jabba the Hutt, o tempo todo, sabe? Aquele que tem a cabeçona rosa, parece o Majin Buu. Jabba no Baka. Jabba é ele? Baka. Ele aparece, cara, ele tá sentado lá no fundão lá. Putz, vou rever pela quarta vez e vou ver esse easter egg, não tinha visto. Tipo, eles estão entrando num corredor assim, aí você vê várias pessoas, e ele tá lá no fundão. Porra, cara, dizem que a Mascanata aparece nessa... É, essa pessoa não consegue identificar. Eu reparei ela. Eu não consegui identificar ela. Mas, pô, eu fiquei loucaço, cara. Puta, sensacional. É emocionante, né, gente? Cara, parece, falaram? Não. É mentira, é montagem. É mentira, e daí fizeram montagem. Depois pegaram a imagem original. Seria legal, eu ia curtir, cara. Eu ia achar interessante. Você morrendo, né? Tomou um tiro. Eu ia deixar o pessoal tão bolado que eu adoro tanto, cara. Todo mundo reclamou lá da participação do C3PO e do R2-D2, eu adorei. É, foi válido, né? Porque fazia todo sentido, eles estavam indo entrar na nave, mas não era pra poder. Lá na base também, a Leia tava lá. Então, só não mostrou ela, mostrou depois, né? Mas... A Leia tava lá. O povo reclama demais, gente. Quando o pai dela eu gostei muito, eu adorei. Sim, a participação do Bail Organa, né? Então, filmão. Eu ainda não considero o melhor filme do ano. E de nenhum desses que a gente comentou. O melhor filme do ano, pra mim, com certeza, é A Chegada. Surpreendeu de várias maneiras, porque eu não consigo nem contar a história do filme. Eu posso até a base, né? Que seria, no caso, uma invasão alienígena, que, enfim, várias naves alienígenas pousam em lugares diferentes do planeta. E a ONU, ela resolve contratar vários tradutores pra poder chegar a conversar com os alienígenas, né, para poder se comunicar e entender qual que é o motivo da chegada deles na Terra. E nisso, os americanos, eles contratam a personagem da Amy Adams, ela junto com o Jeremy Renner, eles vão traduzir a linguagem dos alienígenas. Só que nisso, gente, você tem uma história que, falando sobre, assim, parece um filme, parece interessante, mas ainda assim não é tão interessante, não demonstra assim tão interessante quanto o filme é. Porque o filme, na verdade, ele, o tema base dele é mais sobre o emocional do ser humano, sabe? E sobre a vida, e o filme fala, cara, é difícil comentar sem dar spoilers, mas na verdade o filme é muito sentimental, um estudo de personagem, sobre a personagem da Amy Adams, e uma decisão assim, sobre realmente ser mãe, e, cara, aqui existe, eu não tenho como comentar sem... Vão assistir o filme, sabe? A estrutura dele é algo assim, sabe, em pensamento que supera, não que são filmes diferentes, pelo amor de Deus, mas se você assistiu a Amnésia e você achou conturbante você assistir um filme de trás pra frente, esse é um filme que vai te deixar mais maluco ainda. Porque no meio do filme ele vai ter uma reviravolta que você pensa, caramba, não acredito que é isso que aconteceu, ou que vai acontecer, olha só, né, o preço. E sensacional. É, o diretor é o Denis Villeneuve, tá? Ele vai dirigir o Blade Runner 2049, né? Fiquem de olho nesse cara. Dirigiu também O Homem Duplicado. Então, esse ano começou também o que a Disney vai começar a fazer agora, né? Pegar filmes clássicos, grandes clássicos da Disney, e transformar em filme live action, né? Começou com o Mowgli, o Menino Lobo, que eu não assisti. Eu também não vi. Mas muita gente falou muito bem. Tô num hype, tô começando a entrar no trem do hype do Rei Leão. Eles falaram que vai fazer o Rei Leão live action. Uma dúvida, como é que vai ser o Rei Leão live action? É, vão gastar efeitos especiais pra poder reproduzir o mesmo que a gente viu no filme e desenho. Do Mowgli é sensacional os efeitos especiais, cara. Tipo, as poucas cenas que eu vi assim, de cair no chão. Sim, é do John Favreau, inclusive. É, foda. Né? Diretor do Homem de Ferro, né? Um deles é bem legal, mas não rolou. Com a confirmação da vitória de Trump, manifestantes a favor e contra ele se estranharam. É hora de os Estados Unidos deixarem a divisão para trás. Nosso governo vai ser para todas as raças, religiões, origens e crenças. Trump prometeu reconstruir a nação e renovar o sonho americano. Para série, gente. Eu vou citar primeiro os destaques da Netflix, né? Que esse ano foi o ano de Demolidor segunda temporada e Stranger Things. Stranger Things é sensacional. Fez um sucesso do caramba. Trouxe os anos 80 de volta. Muitas referências, filmes fantásticos. E, sim, porra, vem logo segunda temporada. E estou com medo da segunda temporada. Porque os atores começaram a aparecer demais, sabe? O hype tá demais. Sabe um bagulho que eu acho que vai ser bizarro, cara? As crianças estão muito diferentes já repararam isso? Sim, verdade. É, vê o moleque do The Walking... Os moleques do Game of Thrones mesmo, cara, da primeira temporada pra segunda, os bichos já estão gigantes já. A criança cresce rápido, né, cara? Mas a verdade é que a série, ela tem todos esses elementos, né, dos anos 80, trilha sonora, tudo, reproduz isso muito bem. É, tem uma galera aí que... com certeza viu a série e não viu os produtos originais, tipo ET, Conta Comigo, tem referência Tubarão, na Hora do Pesadelo, Tubarão, Enigma de Outro Mundo, tem os posters, né, no quarto do moleque, né, cara? É fora então, demais, assim, cara. Tem que ver esses originais também, que aí sim é o produto original que tá ali, sabe, um puta conteúdo, mas Stranger Things consegue resumir tudo isso, trazer tudo isso... Uma madeira muito legal. E é tipo, gente, 8 episódios também, né? É fácil de ver quem não viu, mas é uma puta série mesmo. Foi uma surpresa, porque eu não fazia ideia que ia ser lançado. Isso aí. Foi do nada. De repente, todo mundo comenta, todo mundo comentando, e a série mistura terror, é uma série de terror, né? Também. Bem mais, né? Mas tem um pouco de humor, ele traz tudo ali. Muito legal. Tem Demolidor também, segunda temporada. Foi, a gente comenta, fez um podcast sobre, né? Sobre a Marvel em geral na Netflix. Posso citar uma série aí que passou esse ano que eu gostei, pessoal, minha, que quase não deu, teve muito destaque, mas Preacher, cara, que também é uma adaptação, acho que foi uma das melhores coisas de adaptações que teve esse ano. Muito legal, gostei mesmo, cara. Cara, eu sou muito fã do quadrinho do Preacher. Eu assisti metade do primeiro episódio. Eu não continuei porque eu dormi e tal, não lembro agora, tava muito cansado, não dei continuidade. Mas tu foi até o final da primeira temporada? Fui, cara, fui. Eu gostei, cara, gostei. Ficou muito legal, cara. Ficou muito. Eles conseguiram fazer uma adaptação. Não deturparam demais a obra, mas conseguiram fazer uma adaptação que ficasse legal, ficasse incrível. Conseguisse ali entrar no espírito do quadrinho e tudo mais. Aham. Pô, quero ver se eu dou continuidade nela. É um dos destaques desse ano, pessoais meu, assim. Pessoalmente eu achei uma das melhores. A melhor. Não, claro. Tanto pessoal assim, por exemplo, comentaram. Até porque foi legal a série, mas não comentaram tanto. Foi o Fuller House, que é a continuação do Full House, que era o 3 é demais do SBT. Ah, meu. A Netflix lançou, já tem até segunda temporada, lançaram agora nesse final do ano, a segunda. E, cara, as duas temporadas, resumindo, é igual a série original, e por isso é legal, sabe? É divertido, sitcom, desconta pra família mesmo, sabe? Tem várias piadinhas que eles fazem ali, tá com a própria série, né? Mas é válido, eu recomendo a galera assistir. Teve 3% também esse ano, original do Brasil. Caralho, deu muito orçamento, essa porra é bom. Cara, eu gostei, mas tem muitos defeitos assim. Se você relevar, dá pra curtir, assim, mas a galera mete pau, né? Alguns efeitos e tal, mas eu gostei. Brasil, até o final, aguentei até o final. Eu gostei, é só isso, né? Eu gostei. Mas vale a pena, cara. Vale a pena, pô. Tem que dar uma força, cara. Netflix aí, dando espaço pro Brasil lançar suas séries aí, acho que a gente tinha que assistir, porque é legal. Sim. Tem uma galera boa fazendo. Tem. Eu já ouvi falar de 3% há um bom tempo atrás, cara. Antes mesmo de Netflix. Foi, acho que 2009, se eu não me engano. Teve um. Sim, gente. Teve uns episódios pilotos direto pro YouTube aí que você dá uma gulgada aí, você encontra. É muito bom. Tem gente que fala que é melhor que a série que tá na Netflix, inclusive. Eu acho que concordo um pouco. Mas assistam 3%, cara, que vale a pena sim. Vai ter segunda temporada aí também, então estaremos todos no mar alto. Isso eu não ia comentar, mas o Nando veio comentar. Acabou Naruto, cara. Acabou Naruto. Finalmente, mano. Jesus foi pegado na cruz, tava começando Naruto. Caramba, mano, mas é desde 2002, mano. 14 anos, né? Desde 2002, assim, no anime, 14 anos é uma vida, cara. Muita molecada aí, 14 anos. Acabou Naruto. Pô, mano. Mas olha só, e aí, como foi o final? Cara, o Naruto. Falaram que foi um lixo, né? Final Naruto. Falaram que aquela mulher, a Kaguya, eu acho. Mano, é muito ruim que falaram, cara. Kaguya, eu acho, o nome da mulher. Que mulher é essa, eu não sei. É uma vilã que botaram. Pras viúvas de Naruto, vai ter o anime do filho do Naruto, o Boruto. O Naruto Shippuden, no caso. Então vai continuar aí eternamente, Naruto. Vai ser tipo Star Wars agora. Os caras vão tirar. Malhação, pra não acaba. Malhação. Cara, não, pelo amor de Deus. Daqui a pouco começa a seriado. Esse ano também teve o boom do Black Mirror, né? Black Mirror ficou altamente, mundialmente conhecido aí. Qual que é dessa do Black Mirror que eu nunca vi? Comentar isso. Do nada como conhecido. Do aí nada... eu pensei, pô, uma parada nova. Mas eu vou te brincar, não, já é antigo, né? Antigaço, cara. Eu só cara. Conheci Black esse ano. Mirror, ó, Black Mirror é de 2011, cara. 2011, e agora, e esse ano teve o boom da terceira temporada, porque a Netflix comprou os direitos, né, e tá fazendo aí, lançou a terceira temporada pela Netflix, e é sensacional, cara. Ah, é meio que o Breaking Bad também era mais antigo, né, foi realmente começar a ter aquele boom quando tava chegando no final, né. Foi na quinta temporada, do final da quarta pra quinta, teve o boom de Breaking Bad, porque lançou na Netflix, inclusive. É que a quinta temporada foi o lixo, né. Foi um lixo? Quinta temporada? Eu acho uma merda, cara. Sério? Tem o melhor episódio de todos, Ozymandias, sensacional, cara. É, abre o spoiler aqui, galera, spoiler. Vocês estão falando depois que o maluco morre, né, pela explosão. É, o chinelo, esqueci. É, já morreu. Ele morre. Cara, foi horrível, parte. Horrível. Quinta horrível. Que isso, cara, para, você tá machucando. Que isso, né, o que é isso? O Barbão é burro. Tá me machucando. É A seleção feminina do Brasil, assim, ganhando todas, assim, arrebentando, pra mim é o símbolo. É um símbolo do feminismo no Brasil, porque elas arrebentam, são as melhores pra mim. E acho que ela mereceu totalmente. Acho que ela merece essa camisa aqui, muito mais que Neymar. Mais essa camisa, mais aí. Games, e esse ano foi o ano que marcou. Cara, esse ano foi um ano muito importante, porque ele teve dois títulos aí que tava muito, sendo muito aguardados por mais de 10 anos pela do comunidade Palmeiras de game, e do Grêmio. E é The Last Dragon. The Last Guard e Final Fantasy XV, dois jogatos, né, que saiu finalmente. Quem tem PS4 e Xbox One aí, eu joguei The Last Guardian, que é exclusivo do PS4. Sensacional, trico, só saudade. Final Fantasy XV é muito foda também. Mas esse ano, o mais importante de tudo foi Pokémon GO, cara. Exatamente, botou o vovô pra jogar videogame, cara. Botou aquela titia chata pra caralho, pra Pokémon é coisa de criança, pra jogar Pokémon. Pegar ali no aplicativo, né, no celular e andar no parque, tá? Eu vou contar uma história. Eu tava uma vez, uma locadora aqui em Bauru fechou, isso foi meio do ano, na época que tava realmente o boom do Pokémon GO, né? E eu fui até a locadora, só que era noite, eu saí do trampo, era aqui umas 9 horas, fui de ônibus pra lá e fui andando pra ir na locadora, que era no meio da avenida, tava meio deserto, e ó o maluco, né, com o perigo de ser assaltado, né? Mas aí as pessoas, elas ficavam olhando pra mim, porque eu tava com o celular assim, olhando no Google Maps, né, pra poder achar o caminho. E aí, tipo, as pessoas estavam me olhando assim, todo mundo pensando assim, caraca, o maluco tá, tipo, 9 horas da noite, deserto aqui a cidade, jogando Pokémon GO, mano. Eu ficava com uma vergonha, assim, sabe? E aí eu olhava assim, e tinham realmente, no parque, assim, eu passei por um jardinzinho, sei lá, tinha umas pessoas jogando Pokémon GO, assim, umas 9 horas da noite, sabe? Eu morei no interior muito tempo, e muita gente, tipo, muita cidade, assim, os lugares que eram mega abandonados, e os traficantes ficavam lá, as putas, e os drogados e tal, as famílias tomaram conta, cara, jogando Pokémon GO. O pessoal, aí ó, foi o boom, todo mundo jogando, e você saía na rua, todo mundo jogando Pokémon GO, e de repente, 2 meses depois, ninguém mais jogando, cara. São Paulo foi uma loucura, tipo, cara, foi uma loucura mesmo. Loucura aí, mas morreu muito cedo, cara, bizarro. São Paulo. Morreu, mas assim, durou bom tempo, né, pra poder realmente ser lembrado, porque foi uma revolução, gente, pro ano de 2016. Acho que valeu, assim. Depois, valeu pra caramba. Trouxe aí o Pokémon só com tudo. Só que o meu é o Asus 5, né? O meu Asus 5, então não tinha como eu instalar. Aí quando teve a autorização. Nossa! O livro de. Que trouxa, usou só por 2 meses com a minha divertida. Idiota! Não, eu comprei o celular, pô, valeu a pena. Teve grande Street Fighter 5, o único jogo que eu joguei que nem um merda esse ano inteiro. Deixei de sair, pegar a mulher pra jogar Street Fighter e fazer live. Ah, eu participava das lives do Barbão colocando música. Tava muito da hora e ele ficava jogando lá e todo mundo assistindo, e a gente batendo um papo no chat e mudando as músicas e colocando um monte de música aleatória e safadão no meu. Um lobby com 7 pessoas e o Rafa. O Rafa não jogava. Mas o Rafa era o DJ oficial da live, cara. O Rafa era sinistro. Ficava colocando as músicas ali, pô, era da hora pra caramba, mano. Mas também depois. Não durou tanto tempo, passou, né? Tipo, a galera joga, isso, claro. Foi isso. É, o hype vai passando. Gente, hoje em dia os hypes, cara, hype duram passa, bem rápido. É como um trem, o hype vai passando passa de estação em estação. E stream é aquele bagulho. Se você quer fazer stream, você tem que jogar League of Legends ou Dota ou CS, tá ligado? Que é Minecraft, né? É, o Overwatch agora. Tipo assim, o resto dos jogos você joga só quando não tem que fazer essa coisa. E porra, é chato pra caralho ficar fazendo live de League of Legends. Eu cheguei a fazer algumas, cara. É muito chato. Sobre Uncharted, melhor Uncharted, fica a dica. Melhor Uncharted? Uncharted, cara. Melhor. O Uncharted 4, porra, ele pega tudo que todos os outros Uncharted fizeram de bom, colocam nele de uma forma gostosa de se jogar. Maravilhoso. Nathan melhor que me o 2, cara? Não, o 2 é foda, cara. Tem dois jogos indies que eu gostaria de recomendar pra galera que tá aqui na live. Um deles é o Inside. Foda. Boa. Ele falou primeiro. Parabéns, Lando. Você tem meu respeito fodão, pra sempre. Fodão, que é um jogo dos investidores do Limbo, que foda. Você só segue da esquerda pra direita, num cenário totalmente obscuro, lindo pra cacete. E, cara, é uma obra de arte, cara. Aquilo é muito lindo. Assim, tem uma teoria também que é fantástico. fim, tipo assim, tem teorias sobre o jogo, cara, que, cara, é muito boa, cara. Você, é um jogo que você termina em que? Umas 3 horas de jogo? Umas 3 horas de jogo você mata fácil. Cara, é bom, joga essa porra. E o outro é o Abzu, né? Que é um jogo de exploração submarina. Cara, eu fico em dúvida. Qual o jogo é mais lindo? O Abzu ou o Side, cara? Qual que é o nome? Foram Abzu. A-B-Z-U. São os únicos jogos de 2016 que me chamaram atenção esse ano inteiro, cara. E são indies. Morreu David Bowie, um ícone da música que inspirou gerações, influenciou diversas artes, ditou tendências e se consagrou como um dos gênios do nosso tempo. Primeiro, pessoal, a gente está no bloco agora do obituário, infelizmente, né, das baixas de 2016. Só que primeiro eu queria comentar e mandar tomar no cu Eduardo Ritalino. Por. Que é o responsável por fazer o memorial, né? A imagem conhecida na internet de todas as celebridades que morreram, ele coloca ali no memorial. E o filho da mãe não participou do podcast. Cara, a notícia mais triste hoje é a Carrie Fisher. A gente tem que comentar, porque é hoje dia... Na verdade, dia agora é dia 20... 7 do 12 de 2016, já é 28 aí pra alguns aí. No meu, falta um pra meia-noite. No meu, já tá 000. Muito triste saber que a Carrie Fisher morreu, cara. Cara, nos últimos 4 dias... Realmente foi um baque, né, cara? Nos últimos 4 dias morreu alguém. Isso, o George Michael morreu também. George Michael morreu, o malvo do Todo Mundo do The Chris morreu também. No começo do ano, a gente já teve o David Bowie falecendo. Começou daquele jeito, né? Aí veio Alan Rickman. Teve o Gene Wilder, o Willy Wonka original. Só que ele era o filho do Victor Frankenstein no Jovem Frankenstein, que é o filme que deu origem ao nome do Banco de Cérebros. Tem uma cena no filme que ele pede pro criado dele, esqueci o nome do personagem, cara, e o cara vai buscar um cérebro no banco de cérebros. E está lá escrito, inclusive, a frase, né, do site, que é o depois das 5 da tarde depositar o cérebro pelo buraco na porta, tudo. O Harambe morreu esse ano, caralho. Harambe. Digs out for Harambe. Eu achei que era o Highlander, eu falei, não, cara. Highlander aí, morreu. Só morre no final. Não tem como. Só pode haver um. Morre no final. Não, mas. Cara, morreu o Anton Welchin, que é o Chekhov do Star Trek, dos novos filmes, cara. Ele morreu prensado pelo próprio carro numa caixa de correio, mano. Cara, morreu o Fidel Castro. Foi cara. Intenso. Fidel Castro. Cara, morreu o Arthur Fischer. Arthur Fischer é o criador da bucha de plástico para fixação de parafusos na parede. Grande inventor aí, um beijo pra família Fischer. Um beijo, né, pra família, né? Todo mundo. Grandioso fofão, né? Da nossa carreira. Cara, saudoso Shaolin, cara. O melhor imitador do Leonardo lá, do Leandro Leonardo. Kenny Baker, mano, R2D2 também morreu. Saudades, esse ano, grande Kenny. Engraçado que o memorial botou a foto R2. Foi do memorial grande, tá aí. O Rafa comentou, né, que o memorial do ano passado tinha 3 megas de o arquivo Photoshop. Esse ano tá com 9 Não megas. Foi o Rafa, foi o Edu, Edu. Esse ano tá com 9 megas, cara. Deus, que morreu gente pra. Tá muito... Cara, o George Martin, produtor dos Beatles, morreu. Sem ele não teríamos Beatles. Mohamed Ali, né? Prince, é uma maravilha. Prince. Prince morreu. Só achei muito feio da putagem da parte dele de tirar todas as músicas do Spotify, mas beleza. Prince, cara, em direitos autorais, tá um bagulho conturbado, né? Nem é souberam pra quem ia pegar o dinheiro dele. Mas é pra mim. Nem sei. Oi? Até hoje decidiram pra quem foi o dinheiro. Calbi Peixoto morreu esse ano. Manowar morreu esse ano. Banda Manowar? É? A banda Manowar acabou esse ano? Porra, você não conhece o Manowar. Acabou, né? Ah, agora nem vai conhecer, né? Você não conhece Manowar, cara? Não, eu não toco na sua mão, porque você... Pra mim, você não é nada. Você não é homem, você não é nada. Tá bom. Briga. Você é um palhaço. Tá bom. Você é um palhaço que não conhece Manowar. Ok. Regis, vai tomar no cu! Mohamed Ali, eu achei que já tinha morrido tipo uns 50 anos atrás, velho, mas morreu esse ano. Nossa, 50 anos atrás ele não tava. O Kimbus tá com o Kimbus Slice lá, morreu, o famoso jogador de rua. O Kimbus Slice morreu também esse ano, cara. A UDR morreu esse ano, cara. Rick Harris, cara, o malvo do Todo Mundo Odeia o Chris. Ovo Maltini, mano, morreu esse ano. Vocês ficaram sabendo que não vai ter mais Ovo Maltini, vai se chamar Crocante? Não, tá tendo ainda. Eu tenho hoje, eu falei Ovo Maltini, cara, no Bob's. Olha, qual? Ovo Maltini? Qual? Eu não queria, tá ligado? Do crocante, né? Qual? A Umotini, porra. Ela viu? Só tem esse, olha, crocante. Eu, puta que pariu. O crocante. Ah, mudaram, sim, né? Tá, porra, fala crocante. Tchau, caralho. Caiu o avião do Chapecoense, né, cara? Ah, isso? O avião que tá na foto? Foi triste mesmo, hein? Pegou todo mundo de surpresa aí. Aquele cara lá que morreu afogado, como é o nome? É um ator, eu acho. Ah, é o ator da Globo lá? O Domingos, é, né? Domingos de Moraes. Faleceu também, Domingos, né? Domingos de Moraes na estação. Olha que maravilha morrer esse ano, cara. Que maravilha, cara. Professor Chirafales, mano, morreu esse ano. Ele morreu? Morreu? É verdade. Ele morreu, é verdade, cara. Eu achava que a maravilha era um traveco. Não, e não, cara, era? Como assim? O Corvino pinta pra caralho. Hulk. Hulk, que maravilha. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Mas, que era pista, cara. Procura a foda depois logo. Era. Ela era russa, né? Ela é russa, era. Ela era russa. A filha dela é uma loucura. Ai, cara, sabe o que é pior? Nesse. No memorial que o Eduardo fez, tem uma parte que é só um inferno. Ele colocou o personagem ali. Deu carta. A UDR. Ele colocou o personagem de anime, que eu não sei o que é. Eu quero saber que esse cara. Guilherme Caramba morreu esse ano. No começo do Sun Temple Pilots, não morreu esse ano? Passado. Não, não, foi ano passado. Caramba, Guilherme Caramba morreu esse ano, bicho. Então foi o que eu acabei de falar, cacete. É? Porra. É? And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Pô, a gente não comentou, o DiCaprio ganhou um Oscar esse ano. Mano. Ganhou não, né? Ele comprou aquele Oscar lá. Chegou no Oscar com o bagulho no bolso, já tava no bolso. Caramba. Finalmente o cara ganhou. Não, mas cara, que isso. É, não, ele merecia, claro, mas não, não por esse filme. Porque, pô, gente, ó, o Regresso é muita migué, sabe? O Inharitu é muita migué, só historinha só. Dirige bem e olhe lá. Porque, cara, não varia esse burburinho todo por esse filme. Mas ele venceu, né? Ok, pelo conjunto da obra, da carreira dele. Valeu e, bom, só sei que Oscar 2016 que devia ter ganhado como direção no George Miller. Só isso que eu digo. A gente teve, inclusive, o Oscar, ele nos proporcionou um grande momento, que foi os comentários de Glória Pires, né? Sobre o não sei opinar, né? Ó, 2016 teve a volta dos mortos aí, né, de Sabotagem, pra quem curte. Um discaço fenomenal. Teve o disco solo do Mano Brown, muito bom também. Deixa eu ver o que mais. Teve o CD do Jorge Matheus, como sempre feito nunca. Não, eu tô falando sério, gente. Eu gosto de Jorge Matheus. Teve a Rose. Pra quem curte, teve um EP fantástico que o Nine Nails lançou aí essa semana. Muito foda. Pra quem curte Nine Nails, é bom pra caralho. Foda demais. Teve um novo do Megadeth também esse ano. O Red Hot Chili Peppers, não. Seu Getaway é legal. Que mais? Aí teve a saída do Belo lá do Super Trio do Pagode lá, o cara do Raça Negra. Ele tretou com os caras. E o Super Trio do Pagode? Foi, tinha. O cara do Raça Negra. Existiu. Raça Negra, o cara do Sol Pra Contrariar, o Alexandre Pires, né? E o Belo. Só que o Belo, sim, era um fanfarrão, só ficava faltando nos shows e aí tinha chutado aí no Super Grupo. É no estilo do Eduardo Costa ter se juntado com o Leonardo, sabe? E criado o Cabaré. E pega fogo, cara. Teve o CD novo do Korn também, muito bom. Não cheguei legal a ver. Legal, caramba. Teve a volta dos Irmãos Cavaleira fazendo a turnê ridícula do Roots. Deixa eu fazer um adendo pra esse filho da puta. Porque eu fui no show deles no Circulador ano passado, ano retrasado, e eu paguei, eu acho que R$60. O show foi muito foda, tocaram uma porrada de música do Sepultura e tudo. Agora eles voltaram pra tocar no lugar pior, tocando só a música do Roots, que não é uma que eu acho melhor deles. Porra, tava 140, maluco. É porque é o Roots, né? Porra. Não, mas, foi tipo... Eu acho dinheiro, o Max um babaca do caralho, então... Max babaca. É, pois show é, dele, né? O show dele com o Spirits, maluco, foi muito bom, esse é foda, cara. Esse é foda, mas... É, foi o ano das Olimpíadas, né? Sim, sim. A gente vai falar de acontecimentos assim, nacionais, né? Teve também, Olimpíadas, cara. Impeachment, essas coisas aí tudinho, mas não vamos comentar, né? Sim. Não, esse ano foi o ano do vídeo do Sasuke fazendo parkour ao seu decreto de família. Caralho, mano. E chegamos à parte de indicações, e eu vou pedir para o senhor, na surpresa, o senhor Nando Almeida fazer a sua indicação, porque eu não pedi para ninguém escolher antes da gravação, eu mandei na surpresa. E Nando, qual que é a sua indicação para esse podcast, cara? Bom, eu vou indicar The Last Guardian, jogaço aí, para quem tem PS4, é muito bonito aí, quem jogou Shadow of the Colossus acho que vai se identificar um pouco. Não é um jogo para muitas pessoas, porque a câmera é horrível, os comandos são meio horríveis, mas é um jogo que te faz conectar com o Trico, que é sensacional, aquela porra é um animal. Os caras conseguiram fazer a inteligência artificial daquele bicho perfeito. Acho que os 10 anos de atraso da porra do jogo foi em cima do Trico. Um jogo lindo demais e recomendo pra caralho. The Last Guardian aí. A minha indicação desse ano é Preacher. O que eu queria indicar, mas tipo, se eu pudesse indicar algo fora desse ano, posso? Se eu for fazer um quebrar aqui o protocolo? Não, pode então, também, cara. Protocolo, e eu gostaria de indicar que o pessoal fizesse uma maratona com os filmes do Adam Sandler. Que... Nossa! Caraca! Você passou não, não. É pra acabar o ano mesmo. Você chama seus amigos, seus familiares, assim, nessas festas de final de ano, que tá todo mundo. Tava combinando de fazer isso, cara. De exatamente, você junto. Muito. E assistir os piores filmes dele. Não vale filme bom. São poucos que tem bom, eu sei. Eu vou indicar uma banda que eu acho que eu já indiquei uma vez aqui nesse podcast, que lançou um material esse ano, que é uma banda pequena ainda, que é Rats, que é uma banda que eu amo de coração, que toca uma mistura de música irlandesa com música pirata e música punk. É, eles lançaram esse ano o álbum Por Terra Sem Mar, que foi lançado por crowdfunding, e é do caralho, cara. Pra mim, o melhor álbum do ano, eu recomendo que vocês escutem. Eu já escutei ele de do avesso. É foda, Spotify. Só escuta. É no Spotify. É isso aí, gente. Eu vou indicar o filme A Chegada. Não é à toa, pra mim, o melhor filme do ano. Tive a oportunidade de ver no cinema. Ótimo, tá? Trilha sonora fantástica, atuações fantásticas, roteiro maravilhoso, direção impecável. Denis Villeneuve demonstrou-se um puta diretor nesse filme. E, cara, só anima pra Blade Runner 2049. Só anima, cara. Porque esse é o cara perfeito. Você assiste A Chegada e você fala, pô, perfeito. Esse é o cara que tem que dirigir uma continuação do Blade Runner. E vai pro cinema ver o Blade Runner ano que vem, porque vai ser um escândalo visual, cara. Não, saiu o trailer fantástico, aí, já empolgou. Experiência do cinema, um cara que, galera, terminou-se o ano de 2016. Terminou-se essa edição do Banco de Cérebros. Podcast esse que no ano de 2016 ficou em grande recesso. Por quê, meus amigos? Estava eu me embebedando? Me deixaram 3 quadras longe de casa, bêbado. Eu não sei como cheguei em casa. Vai voltar, vai voltar, beleza. Não é, gente? Foi o Leone e Nando Almeida vacilando. Eu achava que eles iam levar a correntinha do... Eu não entendi o que ele falou. Agradeço aos que ouviram. Tem nossas redes sociais. facebook.com/bancodecerebros. Instagram, enfim. Mas o principal é o bancodecerebros.com.br, nosso site. Ouçam esse podcast, compartilhem aos amigos, coloquem nas festas de início de ano, final de ano de 2016, começo de 2017, pra que a gente ouvir. No Twitter também? Não, eu não segue não. E boa noite, porra, galera. Falou! Eu soltei, eu tava ficando doido. Para beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.